Salvador, bom dia, voo no 994, próximo ponto de pedra, pista 1-0. Bom dia, 994, Leandro decolar, autorizado, 100 graus, 89, pista 10. Ali decola pista 10, voo 1994. Quando decola nos 2-2, controle 128, boa viagem. 120.8, voo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, gol no 994. Gol no 994, contato radar na decolagem, sua para 350, será Apuca? Apuca para 350, quando possível para de Maceió. Mantenha o perfil, gol no 994, fazendo contato direto com o Recife. Sim, segurando. Voo no 994, Recife, no 2685, 2545, bom voo. 2685, 2545, bom dia. 8 no 7, livre do estacionamento, na frente de táxi. Vamos para o táxi, vai. Trabalhador, bom dia. É o 135 da Inter, na estação da Estação Meteorológica, na ponte número 3, para a Sofia. São 3520, quase com o Aracaju. Aguarda. Só não entendi o que é o B, 71? 178. 178, sim. Táxi autorizado, pátio de Alfa, ponto de espera, chamamento 8895, ajuste 1013. Pátio, Índia e Alfa. Índia, ponto, espera, 2295, ajuste 1013. Ataque isso aí, Juliette, tá com o trecinho interditado ali. Boa noite, 17, prezado da decolar, pistola 0, vento 1 centena, 08 nós. Então, 3520, pronto para copiar Aracaju? 3520, copia. 3520, autorizado Aracaju, nível de voo 90, para prosseguir conforme a rota do plano de voo. Subida Puca, Jão após direto Aracaju, primeira curva esquerda após a decolagem. O código 5060, 5060 e o controle em 120, decimal 8. Ok, Aracaju 90, conforme rota, saída Puca. Após Puca, voo Aracaju, primeira curva esquerda, 5060, transponde, 1209 é o controle. Só confirmando, Puca, Jamo, Aracaju, o transponder 5060 e o controle em 120, decimal 8. Afirmativo, Puca, Jamo, primeira curva esquerda, 5060, transponde, 1208 é o controle. Agora sim, correto, chamo para posicionamento. Da Maria, obrigado. 18, voo no 87. Controle Salvador, voo no 87, passando 1.500 pés na Dael Leda. Voo no 87, bom dia. Contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Direto Leda, subindo para o 360, voo no 87. 6212, cruzando o estacionamento ao 150, verifica a Duna. Estacionamento 2012, bom dia, vou direto Duna, desço para 2000 pés, QNH1 013, reporte no localizador. 2000 pés, família 3, Ivano Duna, muito obrigado, senhora. É 2012. Dael, muito obrigado, Felipe. Nossa autorização ainda não teria, né, do 2057. Ainda não, pra que horas é o plano? É o 20, aguardo. É, tá um pouquinho cedo, mais uns 3 minutinhos, eu acho que aparece aqui pra gente. Sei que aparece, eu já pago a cópia. Muito obrigado. Salvador, boa noite, no 7, passando ao nível 2 já. Boa noite, no 7, no centro Recife, no 251. 251, obrigado. Paulo Salvador, Sam 3520 na posição 3 para Bush, 60. Autorizado, Sam Prime Starks. Tá, Maria. Paulo Salvador, bom dia, OTAN 3399, informação Delta. 399, pronto para cópia? Pronto para cópia, o 3399. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Perzulu no 6. Subida da El, Leita, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5073 e o controle 1208. O TAN 3399, autorizado Guarulhos, nível de voo 360. Decola da pista 10 com curva direita na da El, transição Leda, pós-Leda Bridge. O controle 1208 e o transponder 5073. No meu plano de voo eu tenho a rota Block, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive e Poços. Afirmativo, confere com a minha rota também. Só que a princípio eu já diria Perzulu no zero, mas eu acho que essa não faria uma diferença tão grande não. Perzulu no zero, Brinde, Perzulu no meia, BHZ, Trivia, após conforme a rota do plano de voo. Tá ok, então Dael, tá, é Dael Leda, bridge a intercepta Perzulu 16, obrigado. 3399, tá na remota, acho que é 87, aqui no pátio 3. Ok, tá no pátio 3, chama para pushback estacionamento 3399. 3399. Salvador, muito bom dia, aqui é o Tom Mike, Xbox, pedi autorização de reboque do gate 7 para o gate 5 do pátio principal. Reboque solo 1209. Entendi. Salvador, muito bom dia, aqui é o Tom Mike, Xbox, pedi autorização de reboque do gate 7 para o gate 5 do pátio principal. Gate 7 para o gate 5, sente, aguarde. Sim. 3399, está na minha escuta? Está na escuta. Quantos minutos demoraria para iniciar o pushback? No máximo uns 10 minutos. Só tá faltando despachante avisar se tá tudo pronto aqui. Ciente. Mike, X-Ray Fox, autorizado reboque portão 7 para o portão 5. Ciente, então, iniciando reboque para a posição 5 do pátio principal. X-Ray Fox. Mike, X-Ray Fox, só confirmando, você tá na posição 7 do pátio principal e vai para a posição 5 também do pátio principal. Positivo. Ciente, informe término do reboque. Ciente, informará o término do reboque. Tá 3520 para o táxi, está com 1 hora e 55 de autonomia, alternando Recife, 121 a bordo. Táxi autorizado à direita, Indy Alpha, ponto de espera, chame 2895, ajuste 10 no 3. 1895, 10 no 3, no 3520. Trip 5557, pronto para cópia? 5557, pronto para cópia. Autorizado Campinas, IVA de voo 360, via Pêndulo 10, Bride, Pêndulo 6, BHZ Trivia, após conformar a rota do plano de voo. A subida será da El, Leda, Bride. Em Bride, intercepta Pêndulo 6 e segue conforme a rota. Primeira curva à direita. O código 5075 e o controle em 1208. Além da escola 3510. Zero, o Persulo 10, Bride, Bride, escola da Dael, Almeida, após Bride, Bride. Escola é o 5075, controle é 1208, Bride, 557. Correto, trip, chama para puxa acionamento. Solo, trip 27, só confirmando, Upper Zulu 10, pelo nosso plano está Upper Zulu 16. É isso mesmo, o senhor vai efetuar a subida da El, Leda, Bridge, em Bridge já intercepta Upper Zulu 16. Upper Zulu 16, BHZ, Triv e depois conforme a rota. Controle 1208, boa viagem. 1208, uma boa. Controle, bom dia, o K3520. Bom dia, K3520, contato radar, suba para o nível 190, vai direto para o campo. 190, voa para o K3520. Localizar o localizador da Terra, visual, 6212. Sinal 6212, completo sinal, Sine Torre, 1895. 1895, bom dia, bom trabalho, senhora, até a próxima. Obrigado, igualmente. Sine 399, autorizado, chama para emitir táxi. Vai chamar o TAN 3399. Boa noite, 6212 do Xané, ou uma milha, se você quiser, baixado travado. 6212, que negar 1013, autorizado pouso pista 10, vento uma centena, meia nós. Uma centena com 612 livre, pouso lá no 0, 6212. Delta 3520? Prossiga. Final 1-30? Autorizado 1-30-3520. 30, obrigado. Solo, Very Beach pela direita, 121 decimal 9. O Xanair 6212, taxi autorizado Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, chama da Juliette, 6212. Paulo Salvador, aqui é o Sam Mike and Fox, informando o tempo do Revolbox para o gate número 5. Obrigado e bom dia. Bom dia. Paulo Salvador, OTAN 3399 para o táxi, tem 154 a bordo, Galeão com 4 horas de autonomia. Táxi Pátio, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste 10 no 3. 10 no 3, via Pátio, Índia, Alfa, no ponto de espera, 1895, OTAN 3399. Juliette Visual, contar na nossa esquerda, 6212. 6212, assim que o TAM liberar a passagem, pode ingressar, autorizado ingresso na Juliette para o portão 11, 111. Portão 11, logo após o TAM, 6212, nos escuta, até lá, boa noite. Boa. Gate 8. Gate 8 do pátio principal? Afirmo. Sim, te aguardo para o pushback. Aguardando para o pushback. Torre Salvador, bom dia, TAM 3399, próximo ao ponto de parada 10, está pronto. Carimbe, cola pista no zero, vento 1 no 0 grau, 08 nós, TAM 3399. O TAM 3399, autorizado a alinhar e decolar na pista 10, o 3399. parte posta da passagem do Avianca está autorizado ou puxa em funcionamento? Afirmo, sim, 557. Obrigado. Tá 3520, serviço radar terminado, 61 milhas, Nordeste Salvador, vai direto Aracaju e chama mesmo na frequência 1203. 1203, muito grato, 3520. Controle Salvador, bom dia, 3399, passa 1200 da EL. Bom dia, tá 3399, contato radar, vai para o nível 360, vai direto Lida. Direto Lida, sensor 360, tá 3399. Autorizado, pátio Indy Alfa, ponto de espera chame torre 1895, o ajuste 1013. Pátio Indy Alfa, torre 1895. espera, Torre Salvador, boa noite, bom dia, 7.5, 7.5, espera pronto da... Vivo 5557, a linha de cola pistão no zero, vento uma centena, 8 nós. A linha de cola pistão no zero. Mike X-Ray Delta, só não entendi a posição que o senhor está, só que eu entendi que é a posição 06. Da 06 para a posição 7 do pátio principal. Da posição 612 para a posição 07 do pátio principal, é isso? Autorizado, informe em término do reboque. Ok, Mike X-Ray Delta. Obrigado. 5557, controle no 08, boa viagem. 208, bom trabalho, 5557. Bom dia, 3557, saída da El. Bom dia, 3557, contato radar, subaparo nível 3601, vou direto Leda. Bom dia, vou direto Leda, 5557. Então, 3399, semicentro Recife, 1251. Muito obrigado, bom dia, 3399. Bom dia.